figura pública. Eu não posso andar errado nas ruas. Deus não dependem de mim. Só basta um filho da puta. Se a vadia tá do lado, eu mantenha conduta. Nosso prédio, baby. Cansei de ser um mano simples. Hoje diferentes convites, modelos, desfiles. Independente onde eu vou, vou fuder alguma na cabine. Me admira com desejo, mordendo os beijos. E olha como se eu fosse uma Chanel na vitrine. Vivendo momentos que parecem filme. Se um de nós não tem nosso bonde dividir, mesmo que não seja fácil, eu faço parecer simples. Não espere que eu faça algo que cê não faria por mim. Sava, merci, francesa quer me sentir. Ai, ai. Outra hora, outro lugar, mas sempre as mesmas vadias. Mudou nome e o endereço, mas sempre as mesmas vadias. Crítica sobre trai, mas manda mensagem. Figura pública, eu não posso andar errado nas ruas. Deus não dependem de mim, só basta um filho da puta. Se a vadia tá do lado, eu mantenha conduta. Cansei de ser um mano simples. It's hard to stay on the low car, too many people know my face. It's hard to find some time, Arabic down the chocolate face. Sometimes I think if I didn't choose rap, where would I be today? You man can't hack this life, sweet one here, creme brulee. I can count these racks all day, there's no way that I can count on you though. Fuck being told what to do, it costs to be a boss, Hugo. Shorty, listen to Future, after this I'ma take a Pluto. Aye, but when I was low and broke, aye, where was you though? Figura pública, eu não posso andar errado nas ruas. Deus não dependem de mim, só basta um filho da puta. Se a vadia tá do lado, eu mantenha conduta. Nosso prédio, baby. Cansei de ser um mano simples.